Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, como você já sabe, 2 horas de rock and roll pra você curtir tudo que você tem direito e mais um pouquinho, que afinal de contas é sábado, né, cara? É o seu momento. É, e esse calor danado, nada melhor do que rock and roll on the rocks. Tem até mesmo. Rock on the rocks. Essa saiu agora, hein? Rock on the rocks. Fresquinho, geladinho, vai descer bonito, meu amigo, na boa. Tá ok? E vai descer melhor ainda hoje, que hoje a gente vai voltar aos anos 70, minha praia. Essa é a praia que tá no fundo do meu quintal, meu amigo. Anos 70, e como eu disse, essa programação de dezembro saiu perfeitinha, cara. Uma das poucas vezes que eu digo, não, dessa vez saiu perfeita, tá? Acertei a medida certa, acertei a mão, como dizem, como se dizia antigamente. A cabeça, a orelha. Não, os temperos foram na medida certinha. Vocês vão ver, ó, a gente tem Bad Company, Eric Clapton, Blue Oyster Cult, Molly Hatchet, Free, Kansas, Robin Trower, Foreigner, Humble Pie, Motley the Rope, George Focus, e o resto você vai conferir, não vou falar tudo não, mano. O resto você vai ver, meu amigo, espera, espera. Rock and roll do bom. Vamos voltar então? Vamos voltar aos anos 70 e a gente começa com Paul Rodgers, com Bad Company. Ele que foi vocalista do Free e vocês vão ouvir na sequência também ele cantando na banda Free, onde ele começou. Pra poder tirar suas próprias conclusões. Legal? A gente começa Bad Company, Burning Sky, 1974, meu amigo. Só 40 anos atrás, tá? Ótimo. Vamos lá? Vamos nessa. I'm learning the key to my desire. Classic Rock.

70, é o Come to the 70 Years. É, cara, a década do rock and roll, tá bom? Onde surgiram as melhores bandas de rock do planeta. Não, não fazendo pouco caso dos anos 60, que surgiram meus grupos favoritos, Beatles, Rolling Stones. É, malandro. É, vamos salvar eles. Elvis nos anos 60 já tava mais do que no auge, cara. Você sabia que o Elvis começou a fazer sucesso no ano que eu nasci, cara? Vou ter que me entregar aqui agora. 1955 é considerado o ano do rock. O rock surgiu a partir daí, cara. Você vê, eu nasci sob o signo do rock and roll. Tinha que ser roqueiro. Você ficou de contar o porquê que ele dança daquele jeito. Ah, do Elvis? É. Depois a gente vai falar sobre ele. Vou contar porquê que ele dança mexendo aquelas pernas, batendo um joelho no outro. Você não sabe, né? Não, não mente não. Você não sabe não, cara. Nem eu sabia. Falou? Ó, a última aí da primeira sequência foi Foreigner, meio assim, sabe? Meio devagar, meio... É, como se chama? Como é que chamava? Nos anos 70 não tinha ainda o... É, isso aí que você pensou que eu não me lembrei agora. Não, é um estilo de rock que surgiu nos anos 80, que agora tá fugindo da minha cabeça. Mas é isso aí, é o Foreigner, meio devagar pra você. Feels Like the First Time, um super sucesso, o Foreigner, banda conhecidíssima no mundo inteiro, tá ok? Robin Trower, ele era considerado o sucessor de Jimi Hendrix. Mas exageraram um pouquinho. É porque o estilo dele... um pouquinho tá sendo bonzinho. É que o estilo dele, cara, o estilo dele é o estilo do Jimi Hendrix. Se você prestar atenção, o estilo dele, tocar até o som da guitarra dele, é parecido com o som do Hendrix. Mas o cara é bom. Isso aí no dia não quer dizer que ele não seja bom. A banda progressiva do Kansas, Carry On Away Your Song, foi um sucesso incrível no Brasil. Pouca gente conhece o trabalho do Kansas. Mais tarde, surgiu nos anos 80, a música Play the Game, que foi até sucesso em Hollywood, mas aquela coisa toda. Mas o Kansas, original mesmo, é uma banda de rock progressivo. O Free de Paul Rogers, tá aí pra você, Wishing Well, Molly Hatchet, Southern Rock pra você de primeira, Whiskey Man, Blue Oyster Cult, muita gente não conhece. Dizendo a Summer of Love. A segunda é sacanagem até dizer quem é, né? Eric Clapton, Cocaine, de J.J. Cale. Ele morreu há pouco tempo agora, esse cara que fez essa música. O nome da música não é Cocaine, mas ficou conhecido como Cocaine. O nome da música é She Don't Lie, tá? E a primeira é Bad Company, de 74, do álbum, melhor álbum do Bad Company, na minha opinião, Burning Sky. Gostou? Então segura sua onda aí, cara, que a gente volta com Humble Pie. Conhece? Então a gente volta. Ah, isso aí, não, ele tá me lembrando daquela máxima dele, Rambo pai, Rambo filho, o que é isso? Acho que o pessoal vai desconectar lá, hein, cara. Pelo amor de Deus, daqui a pouquinho, muito rock and roll, cara, a gente volta. Classic Rocks. Bom, gente, olha, começando mais uma sequência aqui no Classic Rocks, você que tá se ligando agora, anos 70, meu amigo, tá? Anos 70, coisa de 40 anos ou mais atrás, tá bom? Pra você que conhece o rock de hoje, curte suas bandas de hoje, pra você ficar sabendo também o que fez sucesso e quem, aliás, quais foram os precursores do rock, meu amigo. Se você curte rock and roll hoje, thrash metal, white metal, death metal, essas coisas que inventaram, esses rótulos aí que não tem nada a ver, porque pra mim tudo é rock and roll. Bom, você vai saber os que começaram toda essa onda de rock and roll, que começaram a formar a base do que veio a ser o heavy metal e outros estilos de rock que surgiram, tá ok? Bom, olha, nessa sequência tem Humble Pie, Motley Crue, George, Focus, Carlos Santana, Black Oak Arkansas e Jimi Hendrix. Tá bom pra vocês até mais? Bom, pra melhorar eu podia falar que podia fazer uma coisa aqui, mas deixa quieto. Abre uma gelada. É, boa. Uma gelada, com esse calor agora cai bem, não é mesmo? Vamos lá, Humble Pie, Hot and Nasty. Classic Rocks. I'm listening, I'm waiting, I watch them.

I think I stood up like Elmer James. Hey, hey, hey, hey, hey. James Marshall Hendrix, mais conhecido como Jimi Hendrix. É mole, cara? Breeding Hearts, anos 70, cara. É uma pena, olha, Hendrix fez só 3 ou 4 álbuns de estúdio. E até hoje eles são tocados, tá? Ele morreu em 1970, faz as contas. 44 anos atrás ele morreu. Até hoje, ninguém esquece o mestre da guitarra. E é mestre mesmo. Ele que inventou o uauá, aquele negócio de fazer efeitos assim na guitarra. Ele era canhoto, ele conseguia tocar a guitarra invertendo as notas. É, tenta imaginar. Você vai conhecer as notas e na hora de tocar você inverte. É, você inverte as notas. Brincadeira, tem que saber muito, né, cara? Afinal de contas, ele é o mestre, né? É the God of Guitar. Bom, Jimi Hendrix, Bleeding Hearts, Black Hole Carcassas, uma banda que, infelizmente, devido aos anos 70, não ser globalizado como hoje, não ter internet, pouca gente conheceu. Eu tive a sorte de ser um dos poucos. É, você ouviu? Fancy Nancy, Carlos Santana, Black Magic Woman, Gypsy... É, Gypsy só, né? Gypsy Queen, né? Gypsy Queen é outra música. Da Carlos Santana, mexicano Carlos Santana, olha o Focus, do grupo holandês Focus, do Ian Anderson, que eu já expliquei aqui, como é que ele começou a tocar a falta dele, fazendo um 4, que o pedestal tava caindo, ele segurou. Aí a galera foi ao delírio, gostou, e até hoje ele toca desse jeito. Não sei se você consegue se equilibrar hoje em dia. Não sei. Não, você ouviu Ocus Pocus, famosa, né, cara? A música mais famosa do Focus, George, que tinha Brian Johnson, é isso mesmo, o vocalista do AC/DC como vocalista. É o George, com Keep On Rocking, Motley the Rope, Revive Tonight, Humble Pie, Steve Marriott, esqueci qual o outro cara do Humble Pie, agora esqueci. Ah, Humble Filho. Deixa aqui, não é o Humble Filho, não. Esqueci quem era o outro. Steve Marriott e Leslie West, se eu não me engano. É por aí, Leslie West. É isso mesmo, e depois eles formariam o Mountain. É isso mesmo, cara, não é brincadeira, não. Rotten Nest, você ouviu aí, Humble Pie. A gente vai rapidinho, é tempo de se abrir mais uma gelada, mas pega leve, hein, cara. Se você pretende sair logo mais à noite, vai devagar. É o Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Hoje, anos 70, cara. É isso mesmo, nesse calorzão brabo, tá? É pra você dar uma relaxada. De repente, toma uma gelada, um suco, uma água gelada. Ou então não toma nada, meu amigo. Fica à vontade curtindo rock and roll. Como eu disse no começo do programa, Rock on the Rocks. Cai bem, cai bem de matar agora. Só tem uma coisinha que você nunca, never, ever, nunca deve deixar de fazer. É arregaçar esse volume aí, meu amigo. É isso mesmo. Rock and roll foi feito pra se ouvir alto. Nada de baixinho, não. Valeu? Bom, na sequência a gente começa com Forget, dos anos 70, se não me engano, 1977. Você nem lembra onde você tava, né? É, tava lá mesmo, no saquinho do seu pai ainda, nem tinha nascido. Que legal, né? Vamos lá, Slow Ride, é rock and roll, cara. on now. Make all you little girls turn your heads around. Then I'm gonna take you, little girl, gonna take you right on down. Seventh day, on the seventh month, seven doctors they say, I've got lots of good luck, you know, they all agree, but now if you're looking for trouble, babe, you better not mess with me, hey, cause you know I get you one by one, ain't no fun, slip it to you and move over, people, just as fast as you can. Said, I know you're waiting for me, cause I'm the hoochie coochie man. I got you. I'm gonna get you. out of trouble. You know it's true. But there was always someone to see us through. It's the same all over. To go. I'm sure you'll find someone who will help you know it's the same all over. Good people everywhere you go. Oh, well, 1969 is starting out fine. I got my vertebra having a good time. It's the same all over. Cara, essa banda, se eu falei que o Black Oak Arkansas era pouco conhecido, essa aí não era conhecida. A não ser se você tenha comprado os álbuns do Woodstock. Woodstock ao vivo. Um, dois e o três. Eu tinha, me roubaram tudo. É, rapaz, era um álbum triplo que se abria, aparecia o palco inteirinho assim do Woodstock. Maneiro. O dois tinha uma bateria com três criancinhas brincando na bateria. O dois. E o três já não me lembro nem mais a capa. Não deixava nem eu decorar a capa direito. Me roubaram numa festa. É, isso mesmo. Anos 70, gente boa, hein? Ah, deixa quieto. Até hoje olhamos quem foi a festa, mas deixa eu ficar calado. Bom, é o Kelly de Hits. Eles tocaram no Woodstock, cara. Show de bola. É Same All Over, Grand Funk Railroad, cara. Um trio dos anos 70, muito 10. Até hoje, ninguém esquece. Tem Mark Farner, Don Brewer. É Don? É o baterista que era vocalista também. Era, não é, até hoje. Eu esqueci, é o Brewer. A minha música, uma das minhas músicas prediletas do Grand Funk, que é Footstomp Music. Allman Brothers, cara, brincadeira. Duane Allman e o irmão que Duane que morreu num acidente de moto, estupidamente no auge da carreira, e o outro irmão dele morreu de overdose. TV, né, cara? Antigão, uma pena que as bandas dos anos 70 acabavam cedo, mas por causa disso. Quando não era droga, o cara se drogava, saía de carro, moto, corria. Ou então avião. Como o caso do Lenny de Skinner. O guitarrista também, né? O Ozzy. O guitarrista do Ozzy, o Randy Rhoads, foi andar no monomotor, cara. Putz, nem é bom falar disso. Bom, mas acontece. Bom, antes a gente ouviu Mountain, Les West e Cord Lang é baterista, depois eles se juntariam no West Bruce Lang, tá? Cord Lang, nossa, mas não sai. Les West e Bruce Lang. É, que Bruce Lang, né? Olha só, é Cord Lang, Les West e o Jack Bruce. West Bruce Online. Tá? Mas o primeiro foi Mountain. Aí também com o Steve Marriott nos baixos. Você ouviu aí Satisfaction? É isso mesmo. Agora você concordou. Você ficou na dúvida achando que era a mesma música dos Stones. Na versão completamente diferente. Bem pesada. É o Mountain, cara. Mountain é isso aí. É o Nazaré. Woke up this morning. My dog was dead. Acordei essa manhã. Meu cachorro tava morto. Que letra. Porra, que letra. Não. É show de bola, cara. Se a gente fosse traduzir, é aquela história, né? É melhor ouvir inglês e tentar imaginar na cabeça da gente. Você que não saca muito inglês, tenta imaginar uma letra. Aí faz um cover. Cover é isso aí. Você pega o ritmo da música e põe outra letra. Forget Slow Ride. E lembrando a você aqui que eu fiquei de contar a história do Elvis, né, cara? Depois a gente conta. No começo ou no final do último bloco. Segura essa onda, segura a curiosidade, que a gente volta. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, galera. Classic Rocks, anos 70. Eu tô em casa, meu amigo. Tô que nem pinto no lixo aqui, ó. Feliz da vida. E essa sequência aí dos anos 70 aí, meu amigo, tá tudo no meu celular aqui que eu tô ouvindo. Eu não saio na rua. Não, não apaguei, não, parceiro. Gostei tanto da programação que a programação de dezembro tá inteirinha no meu celular. Você vê como eu confio no meu tato. É, eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Porque gosto é bom, da cada um tem uma, né, cara? É, essa é uma verdade, meu amigo. Você não vê duas bundas iguais. Bom, não sei que isso daqui que tem uma coisa a ver com a outra, mas deixa quieto. Ó, não tem nada a ver de bunda pra Elvis Presley, não tem nada a ver. Tá ok? Tá? Dá uma relevada aí, porque afinal de contas é sábado, tá um calor do caramba, tá? É o seguinte, eu fiquei de contar histórias de como Elvis fazia aquela dança mexendo os joelhos, quase batendo um joelho com o outro. É o seguinte, porque o Elvis é um dos caras que antes de gravar o primeiro disco dele, ele já fazia sucesso fazendo shows. Já contei aqui que tinha um coronel honorário, o cara não era coronel, ganhou o título de coronel honorário, que resolveu bancar o Elvis, gostou, e levava o Elvis só pra tocar lá nos cassinos de Las Vegas, onde não tinha dinheiro. Não tinha. O cara não recebia em cheque no final da noite, não, meu amigo. Era no cash money. É, em inglês, bufumpa. É. Carvão, arame, como diz a galera. É, malandro. É brincadeira, não. E daí, a primeira vez que o Elvis subiu no palco, pô, Las Vegas. Já vivia lotado aquilo lá, né? Ele foi cantar e bateu aquele nervosismo. Ele começou a tremer as pernas, cara. Não estou mentindo. Se você quiser, eu digo depois aonde você pode conferir essa história. Ou procure saber, abre o site Enquanto a Vida de Elvis Presley. Não sei se vai ter esse detalhe. Eu consegui. A perna dele começou a tremer, ele já soltou One for the money, One for the show, e mexendo as pernas. Daí a galera foi ao delírio, né, cara? A partir daí ele sempre mexeu as pernas daquele jeito, né, bambeando as pernas. É isso mesmo, bambear as pernas mesmo. Aquela coisa quando você leva um susto, dá aquele gelo, aí isso aconteceu com ele. Só que ele foi rápido, né? Foi rápido no gatilho. Daí já entrou cantando Blue Sweet Shoes, mexendo as pernas. A galera, quando gostou, aí ele começou a sacudir, mexeu a pelvis. Era conhecido como Elvis de Pelvis. Era. Até, olha, a televisão americana era proibida de focalizar ele da cintura pra baixo. Porque ia contra os morais, os costumes morais da época. Ah, se eles vissem as danças da bundinha. Não, se eles vissem os funk brasileiros hoje em dia, deixa quieto. Palhaçada, cara, só porque o cara mexia pelvis, cara. Elvis de Pelvis, não tô mentindo. Quem conhece a história do Elvis pode confirmar. Daí surgiu, começou a fazer assim. É só uma curiosidade, cara. De repente você pode falar, porra, eu não preciso nem ter dito isso. O que é que isso tem a ver? Mas tem sim. Quem é fã do Elvis vai gostar de saber. Bom, olha, a gente vai começar a saideira com Blackfoot, outra banda também que foi pouco conhecida aqui no Brasil nos anos 70. Ela ficou mais conhecida nos anos 80, mas essa aqui é dos anos 70 com Madness. Vamos lá. Classic Rocks. Please don't you do it to me right now. Please don't you do it. eu tô vendo aqui, a gente fechou com Lynyrd Skynyrd, tá? O Free Bird, também é a melhor música do Lynyrd Skynyrd. Eu tô lembrando do filme Conair. O filme Conair com Nicolas Cage, com Malkovich, que tinha um maluco lá, que na hora que o avião desse caiu, o avião caiu, tava tocando o Lynyrd Skynyrd. O cara era maluco, ele virou e falou assim, como é que pode? Você tá num avião ouvindo o som de uma banda que quase toda morreu num acidente de avião. Aí tá, eu sei que não tem nada a ver o que eu lembrei aqui agora, mas foi só pra ilustrar. Porque realmente a gente falou já que o Lynyrd Skynyrd, a maioria deles, morreu num acidente de avião. Acho que foram 5, 2 loads de 3 integrantes, não sei. O líder, o Ronnie Van Zandt, morreu aí. Aí o cara falou na época, como é que pode? Você tá num avião ouvindo o som de uma banda que quase acabou por causa de um desastre de avião. Essa é a minha amiga, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, não. Graças a Deus, tá? Bom, tá aí, ó, Lynyrd Skynyrd, Free Bird, Cheap Trick, uma banda que foi mais conhecida nos anos 80 aqui no Brasil, é Need Your Love, Janis Joplin. Essa aqui dispensa comentários, dispensa adjetivos, a rainha do blues, cara, brincadeira. Janis Joplin, a Pearl, ela era conhecida como Pearl, ela morreu depois de gravar esse álbum, quando tava gravando, agora eu não tenho certeza. Janis Joplin, overdose de heroína. Uma pena. Move Over, uma das melhores músicas da Janis, e Blackfoot com Madness. Pra você que não conhecia o Blackfoot, tá aí pra você um Southern Rock de primeira. Gente, anos 70, eu tô felizaço da vida, tô mordendo a orelha, sorrindo, que anos 70 é minha praia. Quando eu faço esse programa, eu levo 4 horas pra fazer, que eu faço umas 3 programações. Gostei não, apaga. Gostei não, apaga. Aí vai. Ou então mistura as 4. Marquinhos sabe disso, quer fazer programação, ele faz o Flash House, que você vai ouvir daqui a pouquinho, às 6 da tarde. Não, esse sábado agora o Fernandão que tá fazendo. É o Nandão, o Didi Nandão? Fernandão. É o Didi Nandão que tá fazendo as mixagens. Programação também? Programação, o Flash House tudo é dele, todo dezembro é dele. O mês de dezembro tem link com o Didi Nandão. Só vamos fazer o especial de Natal. Especial de Natal vai ser com o DJ Marcante mesmo. Mas não, ó, cara, quem sabe, sabe. DJ Marcante sabe, Nandão também sabe. Você vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Ainda mais você que viveu a época, aqueles anos, finalzinho dos anos 80, 90. Boate The Time, Resident Shopping, King Revenge, Sopsons. As boates da época, que se você curtiu. Chateau Real, Boate do CC, Overnight. Meu amigo, se você curtiu essa época, parabéns pra você. Você aproveitou a sua época, com certeza. Por ser os melhores DJs da época. Gente, ó, tô indo embora, sabadão, aquela velha história, mais uma vez, ainda mais hoje, com calor, sei que você vai beber mais, tá? Não adianta que no calor, der desculpa, tomar uma pra esfriar, tá? Eu já vi ninguém tomar cachaça no verão e falar, me dá uma pra esfriar. Não, sério mesmo, juro por Deus, cara. Eu tava tomando café de manhã, hein? Me dá uma pra esfriar. O dono do bar olhou pra cabeça, seu safado. Tem que ter motivo pra tudo. Brasileiro é assim mesmo, cara. Inventa motivo pra tudo. Mas, gente, ó, aquela história. Vai beber? Meu amigo, se beber, não dirija. Classic Rocks.